Falcão Peregrino. O Falcão Peregrino, o Falcão Galego, Falco Peregrinus, é uma ave de rapina diurna de médio porte que pode ser encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida. A espécie prefere habitats em zonas montanhosas ou costeiras, mas pode também ser encontrado em grandes cidades como Nova York. Na América do Sul, ela só surge como espécie migratória, não nidificando aqui. Como ave reprodutora, é substituído na América do Sul por uma espécie similar, é um pouco menor, o falcão de peito laranja. O falcão peregrino mede entre 38 a 53 centímetros de comprimento, com envergadura de asas de 89 a 119 centímetros, é peso de 0,6 a 1,5 kg, sendo as fêmeas maiores e mais pesadas que os machos, é constituindo este o único dimorfismo sexual. A sua plumagem é característica, em tons cinzento azulado no dorso e asas, cabeça preta cinza com bigode escuro e queixo branco, bico escuro com base amarela, patas amarelas com garras pretas, riscada de negro na zona ventral. Os olhos são negros com anel amarelo e relativamente grandes. As asas são afiladas e longas. O falcão peregrino, ou o falcão galego, é um caçador solitário que ataca outras aves, em geral pombos ou pássaros, que derruba com as garras em boa picada e mata com o bico. É o animal mais rápido do mundo, com velocidade de mergulho que chega a atingir os 320 km/h. Graças à sua eficiência enquanto predador, é um dos animais preferidos na arte da falcoaria. Falcão peregrino é muitas vezes vítima de outras aves de rapina que roubam as suas presas, à semelhança dos leopardos, que muitas vezes vêm a sua refeição assaltada por hienas.